ZYE 236, emissoras de ondas curtas 31, 49 e 25 metros. ZYG 853, ondas tropicais em 60 metros. ZYK 542, ondas médias em 820 kHz. E ZYD804, frequência modulada 90,9 MHz. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida, transmitindo de Aparecida, São Paulo, Brasil. A rádio que deseja a natureza amada e respeitada como obra do Criador. César, o que é de César? Quem é esse César, hein? Era o imperador de Roma, escravizava o povo de Israel e exigia pesados tributos. E a Deus, o que é de Deus? O que que é de Deus? Muito fácil. Tudo é de Deus. Não tem o que escape do seu poder, do seu amor, de tudo que manifesta a sua presença amorosa no mundo, que Ele criou cheio de maravilhas para nós, nos criando a sua imagem e semelhança. E quando o ser humano, seu orgulho, na sua ambição, revoltou-se contra a autoridade divina, Deus não deixou-se vencer pela maldade humana. Ainda nos primórdios da humanidade, a promessa de um Redentor, de um Salvador. Porém, inimizades entre ti e a mulher, a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça. E é de Deus. Todos nós, o mundo que nos cerca, mesmo infinitos mundos que estão rodando por esses espaços insondáveis, tudo é de Deus. Como se nós pretendêssemos, escapar desse domínio de um Deus amor, de um Deus bondade, de um Deus maravilhoso, Ele mandou seu Filho fazer-se um de nós, para que em nosso nome, em nosso lugar, Ele reparasse o pecado da humanidade e nos devolvesse como filhos ao Pai Eterno, ao Pai do Céu. Nós rezamos tantas vezes, talvez não pensamos bem no que nós dizemos. Toda a oração da igreja, se vocês percebem, termina dizendo por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Nós temos um Senhor, dono nosso. Embora querendo fugir dessa pertença à graça de Deus, Jesus nos veio resgatar, nos comprou, como diz o apóstolo São Paulo. Fostes comprados por um preço muito grande, não por ouro nem prata, mas pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Então o nosso César não pode impedir que aquilo que é de Deus perca seu lugar. na nossa vida. O que que é de César? São os nossos deveres como cidadãos aqui da Terra. Deus foi tão bom e é tão bom para conosco e nos deu 4 mães. Sabia disso? Cada um de nós tem 4 mães. Garanto que vocês não sabem quais são. A primeira qual é? A mãezinha que nos deu a luz, nos deu a vida aqui neste mundo. A segunda mãe, a mãe pátria, né? Nós não dizemos? Pátria amada, idolatrada, né? Nossa mãe pátria. A terceira, a Santa Mãe Igreja. A mãe que nos gera pelo batismo para a vida de Deus, para a vida da graça. E a quarta mãe, não preciso nem falar para vocês, porque está aqui. Vocês estão na casa dela. Nossa mãe Aparecida. Mãe de Deus e nossa mãe. Se nós temos que cumprir os nossos deveres para com a nossa mãe querida, como filhos, se nós devemos cumprir os nossos deveres para com a igreja, nossa mãe, pelo batismo, temos também que cumprir as nossas obrigações para com esse César, que é a nossa mãe pátria. Se como cidadãos nós temos direitos, nós temos também deveres. E eu não posso apelar para os meus direitos se eu não cumpro meus deveres. Me desculpe, mas eu gosto de ser muito sincero. Tem muita cidadão que não merece o feijão que come. Nós temos um costume muito saudável, de trás para diante, de apelar tudo para o governo. É o governo da República, é o governo do Estado, é o governo do município, certo? Eles têm seus compromissos com a nação, com o Estado, com o município. Mas nós, cidadãos, também temos os nossos deveres. Nós temos que merecer esse lugarzinho que Deus colocou para nós aqui neste mundo. Não escolhemos por nossa conta. Se eu nasci no Brasil, não nasci na Alemanha. Se eu nasci em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, não foi por acaso. Deus colocou você lá, naquela cidade onde você nasceu, dentro daquela comunidade, para você viver lá, sua integral pertença ao Pai do Céu, honrando o seu título de cidadão aqui deste mundo. Mas é claro, muito mais importante do que os direitos de César, nós temos que dar a Deus o que é de Deus. Se nós tivéssemos o capricho de tomar uma folha de papel e escrever o tempo que eu gasto para as minhas coisas e o que eu gasto para Deus, quem sair perdendo, hein? Vamos anotar o tempo de sono que nós gastamos para dormir, o tempo que nós gastamos para comer, café, almoço, janta, o tempo que nós gastamos no trabalho, na diversão. Depois que apareceu Sua Majestade, a TV, aquela telinha, que é uma coisa muito boa, mas tem também esse perigo da gente perder tempo demais. E agora ainda, na tarde da internet, né? Será que toda essa nossa correria, as nossas ocupações diárias, nosso corre-corre, que nos leva a essas preocupações, é ir para o banco, é para ir para o comércio, é para ir para o trabalho, é para a diversão, é isso e aquilo. Será que Deus não está saindo perdendo? Quanto dedinho não tinha tempo para puxar 50 continhas do terço do rosário Hoje tá ficando até com doença no dedo de tanto puxar ali o celular, um tablet. E nem sempre assistindo coisas boas, que não tem nada de Deus. Vamos fazer esse balanço. Deus não pode sair perdendo, gente. Ele não podia dar mais do que deu para nós. Seu filho, escreve o apóstolo, se Deus nos deu seu próprio filho, que mais ele podia dar? Com ele nos deu todos os bens. E esse filho de Deus, do presépio até a cruz, nos amou até a última gota de sangue. Então, é preciso que nós, ouvindo essa advertência de Jesus nesta liturgia de hoje, dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E nesse confronto, Deus não pode sair perdendo. E porque na realidade Deus está saindo perdendo, porque o homem não tem mais tempo para Deus, vive clamando pelos seus direitos, direitos humanos, direitos humanos. E os direitos de Deus? Porque não observam, não guardam, não respeitam os direitos de Deus. Tiveram agora que inventar direito da mulher, delegacia de mulher, direitos da criança, direitos do idoso, direitos do jovem. Meu Deus. Mas se nós não dermos a Deus o que é de Deus, não haverá solução para os problemas, para as crises que estão causando tanta preocupação, a começar pelo representante supremo de Jesus aqui na Terra, que é hoje nosso querido Papa Francisco. Um coração bondoso, mas está angustiado, está preocupado com a situação do mundo. Rezemos para que o Espírito Santo ilumine, o assista, para que ele aponte rumos, para que essa pobre humanidade saia desse mundo tão brutal, tão cheio de falta de caridade, de respeito para as coisas mais sagradas, inclusive para a natureza. Porque não respeitamos a natureza, tá, o castigo não é de Deus, não. Nós é que provocamos isso. Esse desmatamento desenfreado, o desperdício da água que a gente achou que nunca ia faltar. Nós abusamos da natureza que Deus nos deu. Então, vamos dar a César o que é de César, mas Deus em primeiro lugar. Porque um dia tudo que é de César nesse mundo vai acabar. E vai ficar só Deus. Frase final da segunda leitura de hoje, né? Os apóstolos aos Tessalonicenses. E na primeira leitura, só eu sou o Senhor e não há nenhum outro. E Nossa Senhora, aquela que soube generosamente escancarar seu coração para em tudo e sempre fazer a vontade de Deus, procurar a glória de Deus, mesmo quando esse sim que ela disse a Deus, pediu que ela estivesse ali aos pés da cruz, participando do sacrifício sangrento do seu filho, que Nossa Senhora interceda por nós, para que nós sejamos mais generosos no tempo que nós temos que consagrar a Deus, participando da nossa vida, na vida da igreja, porque ela foi deixada por Jesus para, em seu lugar, ser para nós caminho, verdade e vida. Amém.